vaso de pau e transbordar da tua unção. Ó, leva-me à sala do trono e me prostrar. Pelo teu cuidado, Pai.